Ei, demorou, conceito periférico, mais uma vez. É tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso, tudo nosso. Nosso ritmo é esse aqui, hein? Conceito periférico, é isso mesmo, hein? Conceito periférico, é só conceito. Conceito periférico, é só conceito. Conceito periférico, é só conceito. O sonho sonhador, a benção pede a Deus. Sobrevivo pelo amor, ó pai, um filho seu. Peço pela alma, menor que o pingo d'água. No mundo eu sou poeira, eu sei que tem que ter calma. Não sei se sozinho ou não, qual é o melhor. Talvez, nas grades da solidão é o pior. De que vale toda a labuta do homem nesse mundão? Se quando for não leva nada, não cabe em seu caixão. Qual é o seu valor, negou? Sua consciência decide. Qual é o seu valor, negou? Sua consciência decide. Tá ligado, ser função não é pra qualquer um. Muitos maquinado, bala de dum-dum. Na quebrada é assim, onde a lei é dos mais fortes. Não demora muito se depara com a morte. Se hoje eu tô vivo, acho que é meu papel passar uma consciência que existe o céu. O barato tá loucão, o barato tá mil grau. O sonho dos moleque é desfilar com a FAO. Olha aí, molecadinha, escola é seu caminho. Buscar informação, conhecimento nos livros. Essa é a fita pra vencer na vida. Esquece o rancor, dê a volta por cima. Cima. Um sonhador só deixa de ser sonhador a partir do momento que começa a se tornar realidade seu sonho. Nós somos rap acha, se liga João. Já é ou já era, tá embaçado, estrujão. Pistola nem dá nada, nosso estilo é terrorista. Os frango, lecoque, hoje se chama milícia. Se a noite é uma criança, temos muito que viver. Sente os graves nas caixas, só conceito, toma e opções, patricinha. São paulada, mostra a real, pros pivete não para. Viemos na humildade, chegamos pra somar. O verba que é pesado, pode até tentar calar. Agora outra ideia, maluco, presta atenção. Não é apologia, é só pra quem tem o dom de passar uma mensagem pra quem tá se destruindo. Abraça essas ideias, em honra os compromissos de chegar no sapatinho. E nunca deixa brecha, viemos bem mais louco. A ideia é essa. A ideia é essa.